5 e o controle de 208, voo 1097. Correto, reporte ponto 1097. Vai reportar, voo 1097. Amador, Chané, 6314. Possível. Se possível, uma autorização 360, Petrolina. São Golfo, eu tenho aprovado 340, copia? Copio. Amador, boa noite. Boa tarde, azul 69 noite, fabricado. Azul 69 noite, check trem. Baixar, travado. Teve pouso, piscina 0, vento meio 0 grau, 059. Teve pouso no 0, azul 69 noite. Responda 5444 e o controle Salvador 120 decimal 8. 340 autorizado para Colina, pela Pesolô 2L, vai decolar da 10, bom, o bloco sul da esquerda. Controle 208, responda 5444. Correto, eu posso falar, estou na 63 ou no 4? Vou passar no 4. Bravo Lima Golf, mas tem como espera. Oito, tem condições de informar qual o teto que avistou a pista? Ah, 900, azul 69 noite. 900, pés, ok, sim. Parido 2231, completa aproximação, torre 198, decimal 95. Posso entregar? Torre Salvador, muito. Boa tarde, eu passaria do 2231, não está no ILS. Passaria do 2231, continua a aproximação e pode ter até de pouco baixa travada. Portado 261. Patão Voz, Capapá Golf, controle. Chame agora Centro Recife, 1288, alternando 1260. 1268, 1260. De alinhar, manter e decolar de imediato sem autorizado. Afirmativo. Sente, Bravo Lima Golf, anima, mantém cabeceira no zero. Mantenha no zero, Bravo Lima Golf. Do 6908, solo ao 06. Livre pista pela direita, chame só 1209, desligando manobras. Ok, pode direito, 209, muito fácil, com você. Sente, entra em posição o Bravo Lima Golf. Lima Golf, livre decolagem, pista no 0, vento 180 graus, 059. Livre colagem, zero, uma boa tarde, azul 6918, ligou. Azul 6918, boa tarde, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Táxi via Alfa, reporte antes da Juliette, o azul 6918. Caçador 2231, reporte com o visual com a pista. Abaixar de checar, 2231. Gente, reporte com o visual com o campo, parceiro 2231. Tá visual. Sente, continua a aproximação aguardando pista livre. Visão. Nove meia meia, controle. Nove meia meia. Chame Centro Recife, 12685, alternando 12545. 2685, 2845. 12685, alternando 12545. Daniel 2545, 2650, bom trabalho. Controle Salvador, uma boa tarde, Patarmel Bravo de Maluf, Nabael. Tem condições para a gente informar a condição da pista, estava molhada? Por enquanto tá seca, 6918. Gente, grato. Controle, hotel Juliette Hotel. Possível, hotel Juliette Hotel. Eu poderia confirmar a primária secundária de Recife, não consegui contato. Hotel Juliette Hotel, sente 1-2-8-8, alternando 1-2-6-0. 288-260, hotel Juliette Hotel. Está falando a passagem estabilizada? Confirmo. Completa aproximação, 2-1-9-8-8-9-5. Thank you. Solo Azul 4118, pushback acionamento, posição 8. E X-ray da 10. Botando o Mike papapapá. Permitação de pouso 10 ou 17? Para 10, Mike papapapá. Gente, continue a aproximação. Corte com o trem de pouso baixado e travado, Mike papapapá. Já está? Baixou, travou. O Mike papapapá. Continue a aproximação, guardando pista livre. Papá. 2231, solo 09, livre à direita, chame solo 121-9. Direito 219, passarei. Via Juliette, posição 9, segue o solo americano, azul 69, por 8. Fala, tá bom, boa tarde, passarei do 2231, livrou? Passarei 2231, boa tarde, Alfa Kilo, Pátio 3. Alfa Kilo, Pátio 3. Tá 3155 solo? 3155 solo. Ok, após a passagem do Embraer da Azul a cauda, inicia o pushback, coordenação equipe de solo e aposta táxi. Passagem do Azul a cauda, tá autorizado o push e acionamento, tá 3155. Azul 418 solo? Prossiga. Coordenação equipe de solo após a passagem do Embraer da companhia cauda, reporte táxi. E após a passagem da aeronave da companhia cauda, reportarei autorizado e reportarei destaque, 4-1-9-8. Azul 1097, puxa, aciona no gate 4, muito boa tarde. 1097, boa tarde, reporte táxi. Chama táxi, obrigado. Papapá, solo 112, liga direito, chame solo 219. Direito 219, obrigado. Boa tarde, Papatango Mike, papapá, livrou na Delta, na sua escuta panongada aeroestar. Mike, papapá, boa tarde. Precisado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Vive na Alfa, reportaremos da Juliette, Mike, papapá. Salvador, Bono 097, Franco do Táxi, com 175 a bordo, autonomia de 3 horas, alterno Galeão. 175 a bordo, confere. Afirmativo. Autorizado táxi à direita, via Índia, ponto de espera 2, 1895, 1015 notinho pro Bono 097. Direita Índia, ponto de espera 1895, 1015, Bono 097. Mike, papapá, mantém a posição antes da Juliette. O Mike, papapá, chegando na Juliette, aguarde. Gente, mantém a posição, aguarde para o ingresso, parte principal, Mike, papapá. Aguardando, Mike, papapá. Sola azul, 4118, para o táxi, 118 a bordo, 3 horas, até na Galeão. 4118, utilizar o táxi via Pátio Índia, ponto de espera todo, 1895, 1015 no Chimpo, número 2 no táxi, azul 4118. Pátio Índia, ponto de espera 1895, 4118. Controle Salvador, muito boa tarde. A escuta do 35446. Trip 5446, prossiga. Boa tarde, senhorita. Nós estamos a 30 milhas agora da posição Lourdes. Perdemos contato com o centro Recife. Estamos mantendo 170. Gostaríamos de solicitar a possibilidade de apurarmos a presente a posição Amante. Bono 097, estou autorizado a alinhar e decolar a posição 10, vento 200 graus, 07 mais. Salim, decola 10, Bono 097. Positivo, então, aguardaremos então a passagem da aeronave e aguardando também a autorização para aprovarmos a MAN, o trip 5446. Agradeço. Romeu Bravo Lima Golf, chamo Centro Recife, 13395, alternador 1251. 13395, 1251, uma boa tarde. Salvador, o TAN 3155 para o táxi, POB 186, 3 horas e 55, alternando o Galeão. TAN 3155 vai seguir o Embraer Azul, via Pátio, Índia, ponto de espera, torre 1895, 1015 no altímetro, TAN 3155. Autorizado o táxi, seguindo o Azul, via Pátio, Índia, ponto de espera, torre, TAN 3155, obrigado, bom domingo. Tá no Bono 097. Fala Salvador, boa tarde, Bono 169. Bono 169, prossiga. Saída prevista, Guarulhos. Dael Leda Motiva. Mike, papapá, autorizado Juliette. Ingressando parte principal, reporte na Lima. Subiu Juliette, parte principal, reportando na Lima, o Mike, papapá. Foi check-back, acionamento, o Xame 314, posição 3. Xame 314, em coordenação com a equipe de solo, reporte táxi. Reporte não, táxi, Xame 314. Bono 097, decolado 208, controle 20, decimal 8. 208, obrigado, bom serviço, boa tarde. controle, Gol 1097. Boa tarde, decolou, subindo. Gol na 097, contato radar na decolagem, se vê manter nível 360, sai da Arbor. 360 na subida Arbor. Arbor. Controle. Pelo Quebec Serra, prossegui. Cruzado Lima, Mike, na Quebec, chame torre novamente 1895 para o cruzamento da pista, Mike, papapapá. Cruzado Lima e Mike, na Quebec, chama torre para o cruzamento. Hoje, Paris, para ingresso, corredor Interlagos. Possibilidade de regressar pelo corredor acesso, senhora. Bom, no meu pé. Pelo Quebec, Serra, negativo. Vou ir direto para Paris. Pelo Quebec Serra, controle ciente. O controle Salvador, o trip 5446, formação Golf, onde é o descida? Trip 5446, desço para 4000 pés, ajuste 1095. Para 4000, ajustará 1015, trip 5446. Pelo 55, observe a rolagem do tráfego em Breia da Azul. Após a passagem do mês, autorizado a olhar e manter que é o 090. Observando a rolagem do azul, autorizado a olhar e manter o 3055. Solo Salvador, boa tarde, é o 3217, autorização com 360, informação Golf. 3217, Golf confere, guarde, volta número 2. Estou no 620, estou no 6314, está com 155 a bordo, 3 horas de autonomia, alternativa Recife. Mike papapapá, ali para o cruzamento, pistola 7, frequência livre estacionar, Mike papapapá. Estou no 620, pronto, cópia? Pronto, está cópia, é o 620. Cruzado Recife, via Upper Whisky 58, nível de voo 370, saída Puca, transição Caju, decola pistão 90, primeira curva esquerda. Transponder 5452, do controle Salvador, 120, decimal 8. Autorizado Recife, 370, por Upper Whisky 58, Puca Caju, decola leste, curva esquerda, 5452, do controle 208, volume 620. Correto, após ponto, volume 620. Amarelo. Salvador, é o trip 5627 para pushback acionamento, parte 3. É pós-táxi, trip 5627. Vira e depois terá para o táxi, trip. 32197.4. Escuta, senhor. Com fins autorizados, via pelo 21, nível de voo 360, sai da Arbor, Elefa. Decola pistão no zero, primeira curva à direita. Transponder 5446 e o controle Salvador 120 decimal 8. Autorizado com 5360, decola da 90, primeira curva à direita, saída Arbor, transição elétrica, segue na Pesolo 21. 5446 o transponder, 1208 o controle, está 3217. Correto, reporte pronto, está 3217. Camarada. Para 160, autorizaria Proad, bom? Gol no 869, aciona identificação, voe na Proad Alagoinhas para interceptar a chegada, bom? Desse mantém nível 050. 050, Proad Alagoinhas. Cadê o som, 3155? 3155, livre de decolagem, pistão na 0, vento no 90 graus, 07 nós. Livre de decolagem, pistão no 0, 431. 47, fazer um pequeno desvio esquerdo aqui na proa 265, 270. Gol 1097, controle sente. Obrigado. contato seria 2231? Prossiga. Dá um pouquinho cedo para a Copa, apenas qual seria a saída daqui para Barreira, senhor? Momo direto. Momo direto, obrigado. Momo Vatap, coelhinho. Momo transição Vatap, né? Momo Vatap, obrigado. Salvador, 3155, faça 1300 pés visual quando possível, direto letra. 3155, contato radar na decolagem, subiu uma TN nível 340, autorizado direto Leda. 340, direto Leda, tá? 3155, obrigado. Jota 17, Silvio Quebec Serra. Silvio Quebec Serra, tô em 198, decimal 95. Jota 5, obrigado. Silvio Quebec Serra. Silvio Quebec Serra, autorizado final 97, poste na curta final. Bota a curta final no 7, Quebec Serra. Silvio Quebec Serra, confirme que se estabilizou algum campo. Afirmativo, visual. Gente, informe, reporte na 8. Curta final na 7, pelo Quebec Serra. Certo. Solo após a passagem da TR da Tripe Calda, reporte táxi. Reporte Tripe ali, seu táxi, 620. Tripe Fono 0, hoje na 6394. Na 097 vai manter essa proa ainda por mais quantas milhas? Mais umas 15, 20 no máximo. Chegou na 097. Olha lá. Possibilidade de coordenar com o centro direto da GAI? Voa na 097, autorizado direto Obdud. Direto? Obdud. Obdud, tá bom. Obrigadão. Chinem 3 1 4, decolado aos 27, controle em 120 decimal 8. 108, 3 1 4. Chinem 3 1 4, subir mantém nível 340, sair da MOMO, vigilância. 340, sai da MOMO. 1-6-3-1-4, quando possível coordenação para o Petrolina direto. Gente, aguardo a coordenação. Obrigado. Ah, 3-1-5-5, com desvio à direita. 3-1-5-5, sem tirar, manter qual proa? Proa 240, 25 milhas. Gente, então 3-1-5-5. Motor de Salvador, até 3-5-6-0. Dan 3560, acione a identificação, chegada Mares, vê se mantém nível 050, ajuste em Salvador no 095. No 095, né? Se é o 050, Dan 3560, chegada Mares. No 095. 300 graus, 079. Livre decolagem, 35. São Paulo, com a Golf. Para ingresso, corredor Interlagos. O meu Oscar Bravo. Fala número 2, cópia. Confirma o passe, se encontra a pista que decola. 104, decola da 1-0. Poderia acionar ou direto ao Paulo? Passe 4, decolando da 1-0. Livre acionar e aguardando cópia. Juliette Alfalfa, o ponto em risco. Poderia cópia, direto ao Paulo. Bravo. 3155, autorizado direto bridge. Tente para 3155, a nossa rota autorizada foi via Amplitude do 44. Poderia voar bridge e coordenar outra rota então com o centro Recife? 3155, aguarde. Se a senhora puder já falar então com eles, autorizar a nossa rota por dentro, via bridge após Confins e via Pirassununga, Confins e Pirassununga. 3155, aguarde coordenação com o centro. Mas solicita proa de toque a fim de evitar a formação. 35446, autorizado direto toque, desse mantenha 2000 pés, ajuste no 05. Positivo, autorizado toque, desce para 2000, ajustará no 05, 35446. Azul 4198, chama centro Recife, 1288, alternando 1260. 1288, azul 4198. Salvador, é o trip 5627. Trip 5627, submantém nível 190, saída Puca, vigilância. 190 na Puca, com referência, poderia voar Aracaju? 5627, aguarde. Agora 620, está pronto para o táxi. Nós temos 3 horas de fotografia ao Central, POB 1770. 09, gol 1869. Salvador, o Oceano 6314, está aceitando desvio à direita da rota, voando agora para o 320, devido às formações. Chame agora centro Recife, 1-3395, alternando 1251. 3395251, tá 3150, boa tarde. Gente, apenas confirmando, o nível seu estado 190 é incorreto para a rota, ok? O nível deveria ser o nível par. Tenho aprovado aqui 180. Pode ser 180, gente. 1015, gol 1869. 0145, gol 1869. Tá, gol 620, pode ficar no 0 pra. Chame 20, Lima tem, capiceiro 90. Lima 0, gol 620. Recorda 1-0, primeira curva à direita, transponda 5460 e o controle Salvador 1-2-0, decimal 8. 69, reduza para 1-9-0-9. 1-9-0-9, boa noite, 69. 4-6-0, controle 2-0-8. Não é possível você falar com curva esquerda? Relativo, correto é curva esquerda, ok? Foi pago correto, correto é curva esquerda. Copiado, obrigado. Salvador, boa tarde, azul 4206, passo 200 para 150 na Mari. Azul 4206, acione identificação, chegada a Mari, desse mantém nível 060. 060 na Mari, 4206. Trip 5446, desça para 2000 pés, está livre, LSXRAP, 10, reposta estabilizada. Ativo, 2000, estamos liberados para realizar o ILS na 10 e informaremos estabilizado o trip 5446, ajustou 1500. Osleda Motiva, decola pistão 1-0, primeira curva à direita, transponder 5457 e o controle Salvador 1-2-0, decimal 8. Autoridade São Paulo 1-3-6-0, conforme a rota do plano Tael Leta, Motiva a transição 1-0, após Motiva. Decola 1-0, primeira curva à direita, 5457, o transponder 1-2-0-8, o controle para o Juliette Afalto. Confirma PLB e autonomia? Está com 0-7 a bordo. Autonomia de 5 horas. E alternando guardas. Sente pátio 4, confere? Confere. Pesado táxi, aposta um ponto de espera para ingresso na pista, Juliette e Alfalfa. Confirma, Juliette Alfalfa. Aposta um ponto de espera, ok? Para ingressar na pista. Reportará para ingresso na pista, no 7 de Juliette Alfalfa. O vetor é a radial de Salvador. 275. Esquerda norte, limite a 275, Salvador 3560. 3560, desça para 3000 pés, redução 1909. 3000 pés, reduzindo 1909, 3560. 14206, número 4 na aproximação, reduza para 210 nós. Para 210, 4206. O Xanar 6314, chame Recife, 2085, ao termo 2545. 2085, 2545, bom dia. O 1869, vetor para sequenciamento, direita 225, aguarde o último vetor para o lock. Direita 225, aguardando o vetor para o lock, gol 1869. 5627, passando 6000, aguardando a possibilidade de voar a Aracaju. Desce para 2000 pés, ajuste 1095. Gol 1869, desce para 2000 pés, ajuste 1095. 1015, 2000 pés, gol 1869. Controle de Salvador, gol 620, decola passando 1800 na Pucaracaju. Gol 620, contato radar, só para nível 370, saída Pucaracaju. 370, gol 620. Na curva direita, transponder 5464 e o controle Salvador 120 decimal 8. 3000 Guarulhos, nota conforme o plano, decola no zero, curva direita, Daniel Leda Mótica, transponder 5464 e o controle Salvador 1208, gol 1169. Correta, forte ponto, gol 1169. Aguarde. Gol 1869, vetor para sequenciamento, esquerda 200, aguarde o último vetor para o lock. Esquerda 200, aguardando o último vetor, gol 1869. Controle, gol 620, mantém a proa 060 por 50 minutos, informação. Confirme a aeronave que mandou para o controle. Gol 1620, 70, é a proa por 40 minutos, informação. Ente do desvio, gol 1620. Controle, trip 5. 446, estabilizou no localizador ou na pista 1-0. Bom, 1895. Grato, 1895. 1620, suba inicialmente o nível 080. Estabilizado no localizador da pista 1-0. 5446, continua a aproximação, reporte marcador externo, frente posto, baixado travado. Reportaria no marcador externo, baixado travado, 35446. Trip 5627, direto Aracaju. Direto Aracaju, trip, obrigado. Gol 1869 para o localizador, curve à esquerda para o 1960. 1960 para o localizador, gol 1869. 620, solicita para o Aracaju. 620, aguarde. Autorizada ascensão 370. Ok, livre da restrição, Fabel 370, gol 1620. Ameaça Cabral, frequência livre. Controle Salvador, essa é a Comandante Bravo, CRCA. Bravo, CRCA, prossiga. Pode liberar, na direção do Triângulo, para o SC, a Serra Índia do Índia. Agora no corredor norte, está a 16 milhas fora, batendo 7 pés, 4 a bordo, acionado 0277. Sente, reporte final para pouso. Vai, reporte final, o CRCA. 3560, autorizado PROA de Duna, livre LS, reporte estabilizado. PROA de Duna, reportar estabilizado, 3560. Controle, manter a PROA até 3000, o acertão vetor, após iniciar a curva esquerda. Livre decolagem, pista 7, vetor 90 graus, 04 mais. 5, para evitar tráfego. Melhor pela esquerda, se puder, se originar 045, 055. Gol 1620, suba inicialmente, tem uma centena aguardando. Isso aí, já passou uma centena, tá passando 10.500 agora, o gol 1620. Exchange, livre ascensão 370, curva à esquerda pro 020. Vamos lá, tá livre então o 370, esquerda 020, tem o tráfego 5 pés abaixo de esquerda, já tá passando, agora o 620. Afirmativo. Azul 4206, vetor para sequenciamento, esquerda 010. Esquerda 010, azul 4206. Azul 4206, está autorizado descida até 3 mil pés, ajuste 0015. 3 mil milímetros, obrigado. 7. No ponto de espera 1895, 1015, está 3219. 206, inicia redução 1909. 9-0 reduzido para 2-0-1. 1-6-2-0, tráfego já ultrapassado, autorizado retornar à rota. Ok, solicita para ver a Caju, gol 1-6-2-0. Gente, agora. Controle Salvador, Papa Tango, Oscar Tango, Vitor. Decolado, motor na prova até cruzar 3 mil, contra transporte de enfermo, Oscar Tango, Vitor. Oscar Tango Vitor, sem contato radar, mantenha por até 3 mil pés. Até 3 mil, confirme? Afirmativo, mantenha por até 3 mil pés. Mantendo, Oscar Tango Vitor. O Vitor, agora sem contato radar, só para 3 mil pés. Correção, mantenha por até 3 mil pés, após estar autorizado curvar a esquerda na proa de Momo. Mantenha a proa até 3 mil, após esquerda na proa de Momo, Oscar Tango Vitor. É 3217, mantenha o ponto de espera. 2 Salvador, boa tarde, gol 1869, está passando interno, baixar travado. 1869, continua a aproximação, aguardando a autorização, informo que é o número 2 para pouso. Gente, aguardando a autorização, gol 1869. 045, descendo para 2 mil, reportar a estabilizado, 4206. Bruno 69 para o táxi com 191, tá bom? 4 horas, altera o galhão. Avião na porta? Afirmo, 91. Autorizado táxi, via parte, Índia, ponto de espera 1895, frequência da torre, o ajuste 1095, gol no 1169. É, poderia repetir o táxi aqui, né? Pátio, Índia, após táxi foi Índia, no ponto de espera, torre 1895, ajuste 1095, gol no 1169. Via Pátio, Índia, ponto de espera 1895, ajuste 1095, gol no 1169. Apenas corrigindo o PLB, 1191, 191. Afirmativo, 1191, boa viagem, gol no 1169. 1169. Podia ter a mensagem, senhor? Solo 42, libere pista direita 1219, agilizando. 219, agilizando. Solo 869, livre pouso, pista 10, vento 200 graus, 04 mais. Livre pouso 10, gol 1869. Salvador, muito boa tarde. É o trip 5446. Juliette Alfa Alfa, Quebec, Mike, reporte na Lima para ingresso parte principal, Juliette Alfa Alfa. Quebec, Lima, reporte na ingresso parte principal, Juliette Alfa Alfa. 5446, Alfa Kilo, pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3, obrigado. Solo passarelo 2231, para o puxa acionamento. Coordenação Kip Solo, reporte táxi, passarelo 2231. Vai reportar para o táxi. O trip 5446 fica atento ao ATR da parceira do iniciando pushback, ok? Afirmativo. Tá mandando proa direta, ingressando essa CPR. Tá 3560, torre 1895. 1895, boa. Gol 620 foi autorizado pelo Centro Recife, proa do Romeu Fox 018. Ok, vai voar o 018, muito obrigado, agora 620. Chame Recife, 2685, alterno 2545. 2685, 2545, gol 620, boa. Gol Salvador, chame 6210. Chame 6210, chegada Mari, desça para nível de voo 050. Mari 050. Salvador, boa tarde, boa noite, 69, livrou. Boa noite, 69, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, reportará, boa noite, 69. Travado. Ele pouso, pista 90, vento 200, grau 04, mais. Pouso autorizado, 90, tenha 3560. Na Lima para o grande pátio Juliette Alfa. Autorizado ingresso, pátio principal Juliette Alfa Alfa, contorno os portões após taxiway Índia, no ponto de espera com a torre 118 decimal 95, altímetro 1015, com o Juliette Alfa Alfa. Ingresso no grande pátio, contorno os portões na Índia, 108 95, 1015, Juliette Alfa. A 3297 tem condições de alinhar e manter e declarar assim que é autorizado de imediato? Tá pronto já. Fazer passagem do tráfego pousando no 90, autorizado alinhar e manter, 90. Tem manter o 90, 3297, pode usar. Salvador, boa tarde, azul 4206, 7 milhas estabilizado. Azul 4206, continua a aproximação, pode pôr embaixo de trabalho. Bom, cara. Cinco meia zero, solo 4-6, livre pista direita, solo 2-1-9, agilizando manobras. Já tá livrando, tá 3-5-6-0, vai chamar o solo. Boa noite, 69, aguarde o ingresso ao principal. Guardando, no 8-6-0. Iniciando, 3-2-1-7. Solo Salvador, boa tarde, até 3-5-6-0. 3560, boa tarde, Alfa, autorizado, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 3560. Obrigado, boa ajuda. Quanto é a chegada da Xena 6210? Desde a porta, alterna Brasília para o táxi. O passeio 2231, confirmando 3 horas. 6 horas, autorizado, senhor. Baixou, travou, azul 4206. Azul 4206, continua a aproximação, guarda na pista livre. Estamos só com a Airbus, obrigado. 201, voo 1869. 206, livre pouso, pista 90, vento 290 graus, 049. Pouso autorizado na 190, azul 4206. Decolado 248, controle 120 decimal 8. 208, obrigado, monomínio. Salvador, boa tarde, 3217, cruzando 1000 pés. 3217, contato radar, subo para nível 360, saída Arbo Elef. 360, Arbo Elef, 3217. Depois da TAM, vai ingressar na parte principal, prossegue pátio Índia, no ponto de espera 1895 com 1015. Bola passagem do TAM, ponto de espera 1895, 2231. Tem 90, no número 9, Salvador Azul. Tente, frequência livre. 19. Direito 219, até a próxima. 3217, controle autoriza. Proje Alefa. Proje Alefa, 3217, muito obrigado. Alô, boa tarde, 4206, quanto faz suas coisas? Alô, 4206, dois ataques via Alfa e aporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, aporte, também, 206. Aguarde coordenação. Sim, até. Gol 9169, livre de decolagem, piscina 0, vento 220 graus, 043. Livre de decolagem, 0, gol 9169. Controle Salvador, boa tarde, é o Trip 5487, cliente da Gol, hotel descida. Trip 5487, chegada a AMAN, desça para nível de voo 080. 080, teria possibilidade de direto do NAM? Mantenha a proa de AMAN. AMAN 5487. Então, Vitor, informe a proa ideal para o destino. 299, o Oscar está correto. Fico 0, senhora, 62, 10. Então, com o Vitor, mantenha essa proa, aguarde para voar direto. Tá na vertical de Momo, está previsto na presente lançar, o Oscar está correto. 0, Gente, 208, gol 1-1, numeral boa. O Oscar tá ouvido. Esquerda na proa de destino, Oscar tá ouvido. Salvador, Salvador, contou-se 10-1-9-0, my arrival to 10-4-level 050. My arrival to 10-4-level 6210, 2000 pés autorizada a descida, ajuste na 095, livre LS, reposta estabilizada. Pela 2000 pés, 15, estou a chanel 62, 1-0. Tá 3-1 no. Correction, 10-3-1-9-0, reduce speed to 2-2-0-9. Sou Salvador, gol 1169, passando 3000. Gol 1169, contato radar, suba para nível 360 na saída da El. 360 da El, gol 1169. Controle Salvador, Trip Papá Romeu Lima, já avisou a porta de pouso. Trip Papá Romeu Lima, frequência livre. Livre, obrigado, boa tarde. Boa. Esse controle em 2008. 208, eu falo. Controle 223, o Lima tem capítulo 1-0. Lima tem 223, Ali, boa tarde, Papa Tango Juliette, Alfa Alfa. Papa Tango Juliette, Alfa Alfa. Contato radar, sua para nível 360, perfil da saída da El. 360, na perfil da saída da El, Juliette Alfalfa. Gol 1169, autorizado direto Leda. Direto Leda, 1169. Tango Oscar, Tango Vitor, chame Recife em 12685, alterna 2545. 12685, alterna 12645, Recife, Oscar, Tango Vitor. 0 vento, 230 graus, 04 mais. Livre decolagem, 2231. Tipo 5487 autorizado, descida até 4 mil pés. Ajuste no. Correção, ajuste 1015. 4.1015. Controle autoriza direto ao Alfa a voar com o prédio da El. Celeste Alfa Alfa, mantenha o perfil da saída, vai seguir tráfego na mesma saída, no mesmo nível. Tranquilo. Sente, Juliette Alfa. Country 190, now with the speed to 200 knots. Country 190, to your cost control. Sonia 6210, confirme, estabilizado? Estabilizado. Sente, torre 1895. 1895, boa tarde. Salvador 432231, decolou? Passarei 2231 no contato radar, sou para 180 na saída Mon WhatsApp. Mon WhatsApp, quando possível, direto Vitória aqui, senhorita. Gente, aguarde. Então, 3217, chame Recife, 288, terra 260. Recife, 288, 260, 3217, obrigado, boa tarde. Boa. Trip 5487, autorizado, descida até 2000 pés, ajuste 1015. 2015, trip 5487. Salvador, 1-2-0-3-1-8. Autorizado com as linhas, 3-4-0, conforme o máximo plano. Escola da 1-2-0, pela direita, da El, Beta, Mótica, 5-5-0-6. Transponha 2-0-8, controle 2-1-9-9. Beta, Mótica, 2-1-9-9. Sapatão, gosta, Vitor Uniforme, boa tarde, conforme a pista que decola o pátio, seu 5-4. FTA, pronto, cópia. Cruzado de São Paulo, Serra Brava, Serra Papá, via rota apresentada no plano, nível de voo aprovado 400, saída da El, Leda, Motiva, decola pistão no 7, primeira curva direita, transponde 5450, e o controle Salvador, 120, decimal 8. Correto, confirme o PLB e autonomia. Copiado, acho que o uniforme para acionar, chame do em 1-2-1-9-5, ajuste 1-0-2-5, acho que o vídeo uniforme. Controle, passaria do 2231, pode manter à esquerda? Tá com a formação bem na proa aqui, se virar à direita? E minha proa? Seria manter a proa 260. A proa 260 só interfere na aproximação. Tem condições de manter a 290? Não, então vai ter que voar lá pra proa norte, senhorita. Ou 330. Gente, proa norte autorizada. Ok, vai com a direita para 330, 2231. 120, descend to 2000 feet, QNH 1015. Descend 2000 feet, 1015, descend to 190. Descend to 190 to intercept to localize the course, turn right head 040, report deception localizing. Turn right heading 040, for the back established, localize the descent to 190. Gol 1169, Recife, 13395, alterno 251. 3395, 251, confirme. Afirmativo. Obrigado, bom dia. E Salvador, trip 5487. Senhor, siga. Essa prova está autorizada a interceptar o Loxion? Afirmativo, livre LS, reporte estabilizado. Passará estabilizado, trip 5487. Atango Juliette, Alfa Alfa, chame Recife, 13395, alterno 251. 3395, 251, Juliette, Alfa Alfa. Siga Oscar Vitor Júnior. Inversão na chamitaxi. Oscar Vitor Júnior. C487 interceptor localizador. 5487, complexo de aproximação, torre 1895. 1895. Piso 5487. 5487, continua a aproximação, é porte interno com 3 checadas. Apartará fui LS com 3XK, trip 5487. Country 190, complete approach contact tower 118.95. 118.95, Salvador Tower, 10-1-0, localizer 10.